Ministério Público de Minas Gerais aderiu à campanha João Cidadão, idealizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A campanha foi lançada hoje, 23 de junho. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento da cultura de direitos humanos no Brasil e aproximar o Ministério Público da sociedade. A ideia é divulgar conteúdo sobre os direitos de todos os cidadãos. A abordagem é feita de forma bem-humorada e dinâmica, apta a aproximar a sociedade e principalmente os jovens ao debate sobre a cidadania. A campanha, cujo slogan é Seja Grande Como Seus Direitos, é dirigida aos jovens de 13 a 18 anos, prioritariamente, usando o Facebook como plataforma de comunicação e de diálogo. João Cidadão, um jovem de 17 anos, Dora Promotora e Vanderlei são os personagens escolhidos para expressar as diferentes identidades e desafios que caracterizam a busca pela efetivação dos direitos humanos no Brasil. Eles representam a tríade Ministério Público, Educação e Direitos Humanos e Juventude Brasileira, principal foco da campanha. As informações e o conteúdo explicativo sobre os temas abordados na campanha estão na página facebook.com/joãocidadãooficial. Dados do IBGE mostram que em 2010, o Brasil possuía mais de 51 milhões de jovens, o equivalente a 26% do total da população. A pesquisa Agenda Juventude Brasil, pesquisa nacional sobre o perfil e opinião dos jovens 2013, realizada pela Secretaria Nacional da Juventude, aponta que 90% dos jovens brasileiros reconhece que aumentar o respeito aos direitos humanos é um desafio que precisa ser enfrentado no Brasil, mas apenas 13% gostaria de discutir cidadania e direitos humanos com os amigos. Em 2014, a pesquisa Jovem Digital Brasileiro, do Ibope, revelou que 96% dos jovens usam a internet todos os dias e apontou ainda que quase 90% deles têm o Facebook como rede social predileta. Do Ministério Público de Minas Gerais, Delângia Junho.